toca, brindo. Pronto pro que for, né? Eu tô sangue do corte, sangue louco. Na rua só de puta, meu sangue. Ei, outro drink eu aí, mano. Estilo vagabundo. Tem uma vida como minha amante. Eu dou valor à vida, eu tá ligado? Não vou desperdiçar. Vira o som, quero que elas mexam bem. Tem o dom, filmo o dom de floral, camiseta, na moral, taça na mesa. Rei mato de viseira, filma as gatas na areia. É as áreas que tão em cara, são várias, várias. Eu tô em casa, otário, não embaça. Gata, que tal uma dose de salsa? De biquíni ela passa, pele parda. Imagina ela só com a marca. Ela curte esse rap e a salsa. Esse mambo ao leste da praia. Esse banho de água salgada, jamba. Ela curte a ela sabe como eu faço uma grana. Ela sabe, mas sabe que não é fácil. A mãe, ela entende o estilo e porque é assim. Ela vem, ela vem de onde eu vim. E ninguém tá nem aí, mano, desiste assim. Chega aí, vamos brindar. Todos loucos, pronto pro jogo. Todas loucas, pronta pra jogar. Faz o certo, aproveita o que tem. Hey, hey, vai na fé, vai em frente. Hey, sem a grana é curta a vida. Eu curto a grana porque eu curto a vida. Pela grana eu arrisco a vida. Eu não fui ainda, então vivo a vida. DJ 1, rola o som na pista. Costa a costa, Costa Rica. Na rua só de puta, meu sangue. Como me